Vamos retornar à segunda parte da nossa exposição. Iremos falar agora sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. Um termo que não é muito preciso, porque não havia psicologia naquela época, mas seria mais adequado dizermos o maior psicoterapeuta de toda a história, porque não é somente do mundo, e ele vai nos ajudar muito a combater a depressão. Antes, porém, não esquecemos de mencionar sobre como combater as causas sociais da depressão, como compreender Nazareno tanto sofrimento e ficar bem. O melhor tratamento para obsessão espiritual, nos diz Francisco Cândido Xavier, é o estudo das obras de Allan Kardec. Divaldo Franco, em atendimento fraterno, nos diz que nas sessões de estudo ocorrem verdadeiras desobsessões, que ele vê os espíritos socorrendo a nós, encarnados e desencarnados, naqueles momentos. E através do estudo, nós vamos ampliar a nossa visão. Vamos ver aquilo que aparentemente é uma tragédia com outros olhos. Vamos compreender as tragédias coletivas. Vamos compreender a perda de pessoas amadas. Na verdade, nós perdemos objetos e não pessoas. Vamos compreender que as provas são instrumentos para a nossa elevação. Vamos compreender que somos espíritos imortais, indestrutíveis. Todos temos um único destino: a felicidade. É essa a única fatalidade da doutrina espírita. Então, o estudo da doutrina espírita não é importante, não, é fundamental. É muito interessante que as casas espíritas mantenham o estudo, como nos oferece a Federação Espírita Brasileira. Seja o estudo sistematizado da doutrina espírita, seja o estudo do Evangelho em grupos, seja o estudo da mediunidade, de O Livro dos Espíritos, cursos básicos de doutrina espírita, mas o estudo continuado, o estudo permanente, como nos orienta Allan Kardec. Mas também não ficar só no estudo, né? Senão nós vamos virar doutores da lei. E um estudo muito interessante que nasceu no Amazonas e posteriormente foi levado ao Ceará, e que eu acho que graças a ele, isso foi o resultado de serem os dois estados onde o espiritismo mais cresceu no Brasil, disparado na frente o Amazonas e segundo o Ceará, é o estudo do Evangelho em grupos, com passes, água frutificada e o apoio em separado da reunião mediúnica de desobsessão. Lá ele tem o nome de tratamento espiritual. Na Paraíba chama-se terapia do Evangelho, em alguns estados, apoio à reforma íntima. Em Brasília estamos implantando com o nome de apoio à melhoria espiritual. Mas nada mais é do que o estudo do Evangelho, reforma íntima, autoconhecimento, as pessoas criarem vínculos uns com os outros, porque de cada 4 pessoas que entram na casa espírita, somente uma permanece. Pequenos grupos de estudo, e não pequenas casas, pequenos grupos de estudo, como queria Allan Kardec, no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns. Então, naqueles pequenos grupos, a pessoa cria vínculos, faz amizades. E ali a gente tem um grande crescimento. Não é para ficar discutindo o sexo dos anjos, porque nós somos todos diferentes. Uns vão gostar mais da obra de Rustenguin, outros mais da obra de Ubaldi, outros vão gostar mais de Chico Xavier, outros vão gostar mais das doutrinas espiritualistas, da série psicológica de Joana de Ângeles, porque somos todos diferentes. Então, nada de ficar nos atacando, nem criticando, nem virando doutor da lei, nem fariseu, mas estudarmos a reforma íntima, que vai ser o grande motivo da nossa existência. Kardec afirma que o objetivo dos espíritos é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Então, estamos aqui para nos auto-aperfeiçoar, nem para salvar ninguém também, não. Às vezes, por conta de uma pessoa alcoólatra, a gente quer salvar aquela pessoa e acreditamos que somos os salvadores. Caridade sem salvacionismo, nos ensina o Espírito, que assina com o pseudônimo de Hamed nas obras do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que eu recomendo a todos também. Há muito material interessante sobre esse assunto, sobre autoconhecimento e de outros autores também. Causas psicológicas para a depressão. Vamos encontrar Jesus, então, como modelo e guia da humanidade.